Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite que vamos falar de um grande clássico que vem na próxima quarta-feira. Não contamos com o João Castro, já falaremos onde é que ele está, mas contamos então com o Francisco Isaac, que faz parte do site Fair Play. Francisco, muito boa noite e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço a ti, Mariana, em específico ao Pedro Varela, que teve. Eu vi a ousadia perguntar se ele queria que eu fosse e depois ele Não, não, mas convidou-me. foi perfeito, por várias razões, até já falamos disso, até, e já tinhas cá estado, e sempre um prazer ter-te É aqui. sempre um gosto de vir ao Sporting 160, porque realmente é aqueles programas que vale a pena não só ouvir, mas discutir, porque realmente discute-se bom futebol e bom desportivismo, acima de tudo. E é para isso que cá estamos. Pedro, uma boa noite para ti Boa também. noite. Boa Seja noite a bem-vindo todos. uma vez mais. Boa noite a todos, boa noite ao Francisco, boa noite Mariana, boa noite a quem nos vai ouvir e ver hoje e boa noite também a quem nos irá, ou bom dia a quem nos irá ouvir depois e um abraço ao João que a esta hora provavelmente não sei se ainda está a banhos ou se já acabou de jantar, ou está de férias. O João está a gozar a avença que nós gozámos em dia. Exato, é isso. Não nos Vai podemos gastá-la toda, Mariana, não vai sobrar para nós. estas coisas. Portanto, já não há mais avenças para nós até o final do ano. Já sabes que esgotámos o plafond, portanto, agora goza o João Castro. Ainda antes de irmos aqui ao programa, deixar só uma nota: o Sporting 160 hoje começa um pouco mais triste. Na passada sexta-feira, nós perdemos uma atleta do basquetebol feminino, sub-19, Ana Oliveira, que morreu atropelada no Campo Grande, junto ao Estádio de Alvalade, em nome da equipa do Sporting 160 e em nome de todos aqueles que gostam de desporto, obviamente, as nossas condolências à família, porque por cada leão que cair, outro se irá levantar. Ainda antes de passarmos então aqui também à questão do jogo com o Santa Clara, depois então passarmos para a equipa que vai jogar connosco na próxima quarta-feira, deixar aqui uma obrigada a todos os nossos patronos e ao nosso grupo do Discord, que está cada vez mais ativo, conta com mais de 200 membros. O Patreon neste momento está, como o Castro está de férias, estamos então aqui com as manhãs do Castro em pausa neste momento, mas obviamente teremos sempre mais conteúdos para todos aqueles que fazem parte do nosso Patreon. E vamos então ao programa. O Sporting voltou a vencer, neste caso em Alvalade, frente ao Santa Clara. Francisco, começo por ti, apesar de seres um adepto do Futebol Clube do Porto. O que é que tu tens visto de Rubén Amorim que antes não vias, no Sporting? Bem, acima de tudo eu gosto muito do Rubén Amorim, eu sigo a carreira dele desde que começou como treinador há uns bons anos atrás, apesar daquelas peripécias todas em que ele tinha ou não o curso, que é sempre aquela discussão que começou o Silas, e há muitos treinadores aí que estão na primeira e na segunda divisão que têm essa falácia e que é uma grande discussão nacional, mas que realmente o Rubén Amorim, pelo trabalho que tem feito e que fez no Braga e agora está fazendo Sporting, merece para mim todos os louros, porque não é fácil pegar numa equipa como estava o Sporting. Não lançando críticas ao Silas, porque eu acho que era de uma equipa que estava, não digo esburacada, mas muito mal estruturada em termos daquilo que o clube precisava. E depois, acima de tudo, o Sporting, durante esta época, teve lesões complicadas, vivia muito à sombra do Bruno Fernandes, que realmente foi para o Manchester United e revolucionou o Manchester United. E o Mourinho, meio no outro dia, disse que a falta que lhe fazia no Tottenham, por isso é para ver o jogador imenso que o Bruno Fernandes era. Mas realmente, desde que o Sporting assumiu com o Rubén Amorim, não joga um futebol espetáculo e era difícil que jogasse. Eu acho que é impossível o treinador agarrar assim numa equipa e revolucioná-la do princípio ao outro. Mas joga um futebol que está virado para a frente e está virado também para coordenar bem as operações de meio campo. E acima de tudo, eu gosto quando o treinador lança miúdos, mesmo que toda a gente diga é um bocado arriscado. Mas o risco faz parte, na próxima esta temporada, o Sporting não tinha nada a perder, praticou no Rubén Amorim, agarrou na equipa e acho que foi uma excelente visão que ele tem, merece aplausos. E para ti, e na sequência da minha pergunta anterior, quem tem sido, para além de Jovane, que tem feito os golos, obviamente, da vitória do Sporting, aqueles jogadores que têm tido o maior destaque na equipa? Bem, até a lesão do Vieto, eu diria que o Vieto estava a ter uma grande importância. Acho que aquele jogador precisa de confiança e estava a crescer vagarosamente, no sentido disso, depois dali de umas más temporadas que ele teve e que realmente pensou-se a carreira dele ia dar em alguma coisa, porque estes jogadores são conhecidos a certa altura quando são muito novos, e o caso do Renato Sanches, quando foi no Benfica, e desculpem lá falar do Benfica, mas é importante, com 18 anos era o que era, e agora com 22 anos já se começa a duvidar se alguma vez vai dar em algo que prometia. Por isso, os jogadores jovens hoje em dia são, levam um marketing enorme, e depois ninguém os apoia no momento mais delicado da carreira. No caso do Vieto foi a mesma coisa, mas desde estar no Sporting acho que tem que começar a crescer. Há um jogador que eu gosto muito e houve pessoas que desataram a berrar com ele por causa das falhas profissionais que tem, mas isto, acho que é muito miúdo, que é o Wendel. Realmente segurou o meio campo como ninguém, tem um toque de bola que é fantástico. Agora, precisa é que a cabeça mude e o Rubén Amorim para já vai conseguindo moldar, mas eu acho que o Wendel vai ser daqueles que será sempre um eterno problema para ele próprio. Muito ao jeito que era o Carlos Alberto, que o Pedro há de se lembrar muito bem, e Mané também, do Futebol Clube Porto. Tem um jeitaço para jogar a bola, mas aquela cabeça não foi feita para ser jogador profissional a tempo inteiro. Certo. E Pedro, começando aqui então pelo jogo do Santa Clara, o Sporting voltou a vencer pela margem mínima. Rubén Amorim continua sem perder na Primeira Liga, seja contra que equipa for. Em termos gerais, e face ao jogo propriamente dito, o que é que tu achaste da forma como se portou o Sporting, visto que Rubén Amorim também já aprendeu com os erros que cometeu em Moreira de Cónegos? Bem, em Moreira de Cónegos, e eu tenho o pai da minha namorada, o meu sogro, que se apresenta dizer, é um adepto fanático do Sporting, e ele dizia que realmente se aqueles lances fossem a outros dois clubes, que tinham sido marcados. Ele diz isto constantemente, porque sabe que sou do Porto e tem que levar sempre a trancada de lado. Mas realmente, contra o Santa Clara, o Santa Clara é uma equipa muito perigosa. Aquilo que aconteceu no Estádio da Luz há umas semanas atrás demonstra que é uma equipa que, se expuserem muitos flancos, aparecem em dinamismo com o Osama Rashid, que é um jogador do meio campo que vale a pena seguir, e que, quando lançando em profundidade, se apanha uma defesa que está meio coxa dos seus principais jogadores, ou que adormece um pouco, mete um ou dois golos. No caso do Sporting, o Sporting defendeu espetacularmente bem, teve bem, não arriscou muito, fez poucos remates, aliás, fez 11 remates, mas só um, e o Pedro é que me pode confirmar, um enquadrado à baliza. Sim, pronto. Exatamente. Que é um toque. Tem muitos bloqueados e alguns fora, mas sim, à baliza mesmo só houve um, exatamente. O Santa Clara defende muito bem, o João Henrique é um treinador que sabe muito de bola, o professor João Henrique, como eles me chamam, e que realmente foi um jogo ali muito decidido no meio campo, mas a haver um vencedor tinha que ser o Sporting, e realmente, desde que o Rubén Amorim assumiu a equipa, não perde, e eu acho que ir ao Dragão com este elan vai ser interessante, porque... Aliás, o Rubén Amorim nunca perdeu enquanto treinador na Primeira Liga, que é uma coisa, entre o Sporting e Braga, é uma coisa... E já jogou com Porto, com Benfica... Duas vezes. Exatamente, que é uma coisa interessante. Pedro. Posso falar eu do Santa Clara, não é? Eu também não vou perder muito tempo com o Santa Clara Sporting, até porque por talvez nos últimos anos eu deve ter sido das primeiras vezes que nem vi com atenção a segunda parte. A minha mulher fazia anos nesse dia e eu vi a primeira parte naquela inocência de... Pode ser que um gajo de 2 ou 3 anos na primeira parte e vá ver a segunda parte, já vou indo para jantar fora com a minha mulher e com os meus filhos, mas a coisa não aconteceu, e curiosamente na segunda parte, entre ali no telemóvel, lá fui vendo as coisas e consegui ver mais ou menos, depois vi mais tarde, mas realmente não há aqui algo que nós já sabíamos. Primeiro que o Santa Clara, como disse o Francisco, joga bem, é uma equipa troca bem a bola, que causa dificuldades, que defende muito bem, e a forma como veio defender mostrou isso e as dificuldades que o Sporting teve, mas efetivamente, para mim, continua, há aqui algumas coisas que me importa referir, e que são fundamentais, tendo em conta o trabalho que o Rubén Amorim está a fazer. A primeira coisa, obviamente, está a atingir os resultados, e no futebol, a bem ou a mal, os resultados é o que conta. Ninguém se vai lembrar daqui a 10 anos, nós podemos discutir isso, e devemos discutir isso, e deve-se melhorar isso, mas ninguém vai se lembrar daqui a 10 anos que o Porto, que em princípio vai ser campeão este ano, acho que não há grandes dúvidas, foi campeão num dos piores campeonatos de sempre em termos de competitividade. Ninguém se vai recordar isso, quer dizer, vão-se recordar, vamos ter que olhar para trás e nos lembrarmos dos jogos, mas é um título que conta como aos outros. Claro que nós queremos sempre, qualquer adepto clube e de futebol quer sempre que ganhe e que jogue bem. O ideal é que aconteçam estas duas coisas, mas se tiver que só acontecer uma, que as vitórias aconteçam. Eu acho que está tudo à espera que o Ruben Amorim tenha o primeiro desaio, sinceramente. Acho que a maior parte dos comentadores da nossa praça estão à espera que ele tenha o primeiro desaio para poder dizer, pois, ele não jogava nada, só ganhava 1-0, o futebol era muito fraquinho, mas aquela coisa do costume. Mas a verdade, ele tem ganho, não é um futebol que entusiasmo, para já, não. Mas eu já disse aqui noutros programas, e volto a repetir, eu este ano de Ruben Amorim não exijo absolutamente nada, porque ele apanha uma equipa que não é dele, apanha um Sporting num estado constante de guerra civil, não escolheu os jogadores, está a lançar os jovens de acordo com aquilo que são as suas expectativas, ou aquilo que ele entende ser o melhor, e conto, isso sim, e esse é o meu maior receio, que seja ele o responsável por grande parte do que vai acontecer na próxima temporada em termos de preparação e de contratações, porque se estivermos dependente do que se passou nestas últimas duas temporadas, podemos ter aí um problema grave, porque o Sporting tem graves lacunas. Eu falei aquilo dos remates, e não falei à toa, porque vi essa estatística. Aliás, desse ponto de vista, o recorde costuma ter os dados estatísticos da Opta, que é só um dos maiores providers de estatísticas em termos desportivos a nível mundial, e estava lá essa curiosidade, e foi uma curiosidade, mas realmente é um assunto que nós, bem, eu nem fui ver estatisticamente, não fui ir lá para trás, mas nós tivemos um remate à baliza e o Santa Clara não teve nenhum, e o jogo ficou 1-0. O Sporting tem jogadores que tem o Sporar, tem o Luís Felipe e tem o Pedro Mendes, portanto são três jogadores que têm, assim, para a frente para marcar golos. Depois há de ter mais atacantes e Vieto também há de marcar golos e o Tiago Tomás e uma série de jogadores que podem marcar golos. Mas eu não conheço nenhum campeão nacional, a não ser em condições muito excepcionais, que não tenha um ou dois jogadores que façam 30 ou 40 golos. Se calhar este ano vai acontecer isso, lá está, as exceções, há sempre as exceções, certo. Mas normalmente os grandes candidatos aqui em Portugal têm que ter, e o Sporting tem muitos problemas em encontrar isso. Teve o Bas Dost, mas era um, já teve o Lietzen, já teve o Acosta, bem, o Jardel era um, balia por três, pronto, foi um caso, também lá está, uma exceção, como ele disse quando esteve aqui. E isso preocupa-me um pouco, porque nós temos muitas lacunas e, portanto, eu não posso exigir muito ao Ruben Amorim, sinceramente. Ele está a fazer, sinceramente, o que é possível, acho que é, está a fazer o que é possível. Às vezes, é evidente que eu posso ter preferências de determinados jogadores, posso querer determinadas situações, mas eu acho que dentro daquilo que era expectável, está muito bem, não há... Nós, entretanto, o Sporting já não vai sair do quarto lugar, na pior das hipóteses, que para mim, entre terceiro ou quarto, é mau na mesma, é completamente irrelevante. Não, eu só acho que o campeonato será sempre exatamente, mau. Eu só acho que não é irrelevante no sentido em que se nós fomos roubar, entre aspas, o treinador ao clube, que depois nos fica à frente, epá, então isso é que correu-nos muito mal, essa coisa, porque isso era uma daquelas regras que também devia de ser revista, mas já falamos disso também aqui. Mas a verdade, entretanto, com o empate do Rio Ave, o Rio Ave acho que já só pode fazer os mesmos pontos que os que temos atuais, e portanto eu nem sei como é que estamos no se calhar ainda nos podem passar, porque não deve haver, o Rio Ave foi-nos ganhar ao lado e nós empatamos no Rio Ave, não é? Acho que foi assim. Mas pronto, mais coisa, menos coisa, ficaremos aqui entre terceiro e quarto lugar, que é absolutamente a mesma coisa, é mau na mesma, do ponto de vista daquilo que é, digamos, que é o Sporting tem que fazer. E, portanto, daquele jogo, não há assim muito, vi muita gente espantada com a questão do Acuña na esquerda com o Nuno Mendes, não achei nada de espantoso, acho mesmo que era o Castro tinha falado isso aqui, e depois até nas manhãs do Castro voltou a confirmar quando fez o 11 titular, e portanto era algo que nos parecia claramente possível de utilizar, e vejo, há alguma coisa que eu vejo, e nesse jogo notou-se, o Sporting não jogando formidável, não sendo nada de extraordinário, a verdade é que vai ganhando, nunca esteve em causa a nossa vitória, a verdade seja dita, neste jogo não esteve em causa, e portanto ganhamos perfeitamente, há ali uns lances que, de controvérsia, mas ganhamos e portanto vamos cumprindo. A partir do momento em que fechar a temporada, daqui a três jogos, portanto, nós agora temos Porto, Dragão, Santa, Vitória Futebol Clube e depois vamos à Luz. A partir do momento em que termina tudo isso, aí começa o verdadeiro desafio, no meu entender, para Ruben Amorim. Esse é que é, e Ruben Amorim já tinha um desafio só de si, grande e terrível, que é, primeiro, treinar um dos grandes em Portugal, que é de Sotzi, é uma tarefa complicada, complexa, depois treinar o Sporting, dos três, provavelmente aquilo que é mais complexo do ponto de vista de tudo o que se possa acontecer é o Sporting, por tudo e mais alguma coisa, e ainda estamos a 2 anos das eleições. E, se estivéssemos em ano de eleição, coitado dele. E depois, a verdadeira, para mim, o verdadeiro desafio vai ser a construção da equipa num ano atípico. Num ano atípico, só por causa, só para terminar, Mariana, num ano atípico, por tudo aquilo que já falamos, pela pré-época, pelo mercado de transferências que vai ser ainda longo, pelas condições que nós temos de ter cuidado em termos financeiros, por tudo aquilo que já temos vindo a falar, e portanto eu acho que esse é que é o grande desafio, e, para concluir, pelo facto que vai estar sempre ligado a ele, o facto, a questão de ter que se custar 10 milhões, que tem um peso, depois, se ele for campeão, 10 milhões até é pouco. Exatamente. E Pedro, falando aqui, obviamente aproveitando a tua observação de que só a partir da próxima jornada, já falo, da próxima época, e já falámos sobre isso no programa passado, Francisco, achas que Rubén Amorim só deve ser efetivamente avaliado a partir do início do campeonato? Repara, eu acho que a avaliação que se tem que fazer do Rubén Amorim é ao fim de uma época em que ele tenha dirigido a equipa toda, a não ser que seja um descalabro completo, não é? Como foi com o Kaiser ao fim do ano. Foram expostas as habilidades todas e o Silas. Penso que o Silas foi mesmo só até arranjarem um substituto à altura, mas realmente é só ao fim do ano. Por exemplo, no Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, e eu, quem conhece bem a minha opinião, é um treinador que eu respeito em termos de filosofia de jogo, apesar de não apreciar. A nível de comportamental, sou completamente contra, não gosto do discurso, não gosto da postura, acho que é completamente errada no desporto. Podem dizer que o futebol português precisa disto para combater o rival, mas não é assim, não deve ser assim, até porque, e desculpa desta alusão, mas aquele primeiro ano em que ele faz aquele ataque ao Rui Vitória, acho que demonstra as piores cores possíveis que se pode ter a um líder de uma equipa e a líder de um projeto, porque depois os jogadores vão por aí. Mas o Sérgio Conceição, ao fim de 3 anos, a análise que se faz, se for 2 vezes campeão, é que foi um brilhante treinador, não é? Ao nível do Vítor Pereira, ao nível do Mourinho, em termos de resultados nacionais. E internacionais não foi assim tão mal, apesar das goleadas que sofreu com o Liverpool, e este ano, da maneira como acabou na Liga Europa. Mas, repare, o futebol jogado do Futebol Porto foi nulo. Esta temporada foi nula, foi fraca acima de tudo. Foi muito pelo individualismo dos jogadores, aquela ideia que se vende, e é preciso ter cuidado quando se vende esta ideia, que é o Futebol Porto tinha um plantel fraco, e não é verdade. A defesa do Porto é a melhor dos três, ou melhor dos 18 que compõem a Primeira Liga, de longe. Podem tentar vender o Grimaldo que quiserem, o Alex Telles é muito superior ao Grimaldo em várias secções. Claro que o Porto tem um problema de lateral direito, que é uma nafada, para mim será sempre o Tomás Esteves, porque o Miúdo tem um jeito especial. O Corona é um lateral direito que cumpre, e depois tem parte de centrais, para mim devia ter sido sempre o Pepe com o Mbemba, porque realmente compõe, o Mbemba tem mais pernas para correr, e o Pepe com o Marcante não tinham. E se eu jogasse com o Sporting, o Pepe e o Marcante, tinha certeza que perdia o jogo, porque são 2 jogadores que já não têm a velocidade do outro tempo para acompanhar um ataque, de repente seja muito rápido. Então com o Giovanna lançar a bola em profundidade ao Wendel, ia ser um desbarato. Foi aquilo que aconteceu ao jogo, por exemplo, o Braga com o Futebol Clube do Porto, e apesar do Rubén Amorim, na altura, no Braga, dizer que teve alguma sorte e que havia o justo vencedor era o Futebol Clube do Porto, a verdade é que o Braga jogou rápido, o Porto não tinha pernas para acompanhar. E não teve, da maneira que perdeu nesse jogo e para a Taça da Liga. E a verdade é esta, é que o Rubén Amorim neste momento está 2-0, ou seja, em Conceição, e não tenho dúvidas que o Rubén Amorim sabe perfeitamente como desmontar a forma de jogar o Futebol Clube do Porto. Pode dizer que o Pedro está a falar dos avançados, repara, Tiquinho Soares, que o jogo gosta tanto de dizer que é o maior goleador dos últimos 5 anos em Portugal, é a maior das maiores farsas que existe. Por mais respeito que eu tenho ele como profissional, não é um goleador ao Futebol Clube do Porto. Eu sei que isso, já ouvi sportingista dizer o que eu dava para tinha um Jackson Martínez, por exemplo. O Jackson, o próprio Lisandro, havia tantos outros avanços. A questão é esta, é que realmente o Porto entregou-se a um ponta de lança que não tem jeito para aqui, que não tem jeito para ser líder de área do Futebol Clube do Porto. Cabeceia mal, mas quando deu o gol de cabeça foi o primeiro da época, o que é assustador. O Abubakar acabou como jogador, infelizmente, joelho, é como o Nicolai do Sporting, o joelho quando arrebentou e depois tentaram voltar lá à pressa e acabou. E o Marega não é um ponta de lança. E mesmo sendo o jogador mais criticado, e realmente gostava de saber a vossa opinião, que é um jogador de Sporting mais mal criticado em termos que realmente não merece críticas. O Marega pode jogar mal de vez em quando, mas realmente decide jogos. E nesta fase final, não fosse o Corona, o Marega e o Alex Telles, e não sei quem tinha sido o Futebol Clube do Porto. Claro que o Benfica teve aquelas derrotas, mas lembre-se a importância que o Alex Telles, estes três tiveram para o Porto. E neste jogo não há Corona, por isso estou muito interessado para ver como é que o Porto responde ao Sporting em termos de ter criatividade e um jogador que realmente seja agressivo na linha e que invente assim umas coisas. O Luís Dias é um jogador muito interessante, mas ainda está a patinar um bocadinho naquilo que o futebol europeu exige. E a sorte é ter o Alex Telles, porque se o Porto não tivesse o Alex Telles, eu não sei, ia ser Manafá à esquerda e à direita do Tomás Esteves. Mas ia ser um jogo giro, vai ser um jogo sempre giro, porque depois devemos falar um bocadinho mais. Clássico. Mas não só o clássico, mas é ser os miúdos contra os miúdos. Eu, por mim, o Sérgio Conceição meteu vários miúdos em campo, por isso, e o Rubén Amorim, a mesma coisa, porque realmente fala-se muito da academia do Seixal, mas realmente o Sporting e o Porto têm trazido ao lume uma série de miúdos que realmente podem pegar na batuta e serem eles o futuro da seleção nacional. Deixa-me só dizer uma coisa, Mariana, que o Francisco estava a dizer há pouco em relação aos marcadores, que depois até me passou, e é que a questão também não é só ter o ponta de lança que marca muito. Eu no outro dia estava, e eu acho que não sei se ia falar isso aqui já no Sport 700, eu no outro dia fui olhar, no top 20 dos melhores marcadores da Liga Portuguesa, o Sporting não tem lá ninguém. Tem um jogador que já nem é nosso. Que nem é nosso e que neste momento continua a dar espetáculo, onde está a ganhar 2-1 ao Manchester United, e é o Bruno Fernandes, era o nosso melhor marcador. Ou seja, nós nos 20 primeiros lugares da Liga Portuguesa, um clube que quer ser campeão, não ter lá atualmente nenhum jogador, é nesse aspecto que eu acho que não tem que ter um ponto de lado. Não estou a dizer que temos que ser sempre soluções de 30 ou 40 golos, é evidente que isso ajudaria, isso era ótimo, dava jeito, mas não ter soluções que marquem golos, como tínhamos, por exemplo, o Bruno Fernandes, que era nesse aspecto, era muito interessante. E curiosamente, e dela esta semana, numa entrevista que deu, já não sei onde, em Inglaterra, disse que muitas vezes marcava porque ele tem aquele lado de... ele pega na bola, vai e arrisca, e às vezes se calhar deveria de passar, devia de, calhar, lá está, para ter a tal estatística, se calhar dos passos mais efetuados e mais acertados, mas não, e foi treinando cada vez mais o remate, e é notório que ele tem uma capacidade de remate muito forte, e muitas vezes falha muito, e é essa questão que para mim é importante. Eu por exemplo, na quarta-feira, vamos ao Dragão, epá, não sei quem é que vai marcar o golo, não vai ser fácil, porque o Sporar já está há muito tempo sem marcar, pode ser que volte aos golos, mas fica a pensar quem será o jogador, onde é que nós vamos buscar aqui, tirar aquele coelho da cartola, que em outros tempos já fomos, nós já fomos ao Dragão, ganhar, por exemplo, uma Taça de Portugal, ou ganhar para o campeonato, e na altura, claro, tínhamos Slimani, tínhamos outros jogadores que faziam, ou até o Nani, que faziam a diferença, e eram os jogadores que poderiam, e neste momento não estamos. E a verdade é que Vieto, mesmo com os defeitos que muita gente lhe aponta e dá alguma bipolaridade sportinguista, que um dia é o pior e no dia a seguir já é capaz de ser o melhor e depois volta a ser o pior, como acontece já até com os miúdos, já temos falado sobre isso, era um jogador que poderia a qualquer altura desequilibrar ali um jogo, ou às vezes um Matia, por exemplo, num lance livre, e é esse sentido. Pronto, eu já sei que também não vai interessar muito, é evidente que eu quero ir ao Dragão ganhar como quero ganhar em qualquer estádio, é óbvio, já sabemos que este jogo... vai ter aqui a característica que o Porto pode já entrar no Dragão campeão, se basta o Benfica empatar contra o Vitória, mas claro que nós não quereríamos fazer a festa, entrar na festa do Porto, e preferíamos adiar um bocadinho mais a festa para o Porto, e portanto, mas preocupa-me nesse ponto de vista, o que leva a que na próxima temporada tínhamos que preparar, e nós temos muitas lacunas, e essa para mim é a maior preocupação que nós temos. Planeamento outra vez. Sem dúvida. Planeamento outra vez. E olha, já agora aproveitando aqui uma pergunta que o Francisco fez, antes de irmos então aqui à antevisão do jogo, o Francisco perguntou qual é, Pedro, o jogador mais mal criticado do Sporting. Eu tenho uma ideia do nome que espera aí, desculpa, não percebi. Qual é? Qual é o jogador mais mal criticado do Sporting? Neste momento? Sim. Eu creio que sei qual é o nome que foi. Ah, não, estás à espera que eu diga o Pedro Mendes, não. Não, eu não dizia esse nome. É um jogador que tu não aprecias. É um jogador que tu não aprecias. O jogador mais criticado, o que é o Acuña? Mais mal criticado. É capaz, eu acho que mais mal criticado neste momento. Olha, o Manchester sofreu o empate nos descontos. Por acaso, o jogador mais mal criticado nesta altura? Não sei, por acaso, eu acho que o jogador que tem andado a criticar provavelmente é o Vieto. Para mim, acho que é dos jogadores que está a ser mais criticado, é o Vieto e o Sporar, são os dois, mais ou menos. Eu diria que não tem sido... pelas várias razões, este campeonato teve aquela paragem, retoma, é um campeonato atípico, e esses são para mim os dois jogadores que foram contratados e que estão a ser, que não se lhes estão a dar espaço para perceber, e acho que às vezes nem percebem bem a importância que tem, por exemplo, um Sporar, que não pode estar a fazer duas coisas, ele não pode estar em posições mais recuadas a ajudar a montar o ataque do Sport e depois também estar a receber na área para marcar o golo, quer dizer, também depois aquilo acaba por ser difícil para os próprios jogadores, que têm que cobrir várias situações. E do caso do Vieto, eu acho que tem qualidade e quero ver um bocadinho mais a ser trabalhado por Ruben Amorim. Depois temos o caso de Giovanni, mas isso acho que é um jogador que não... Mas quem é o jogador que tu estavas à espera que eu dissesse? Eu estava à espera que tu te virasses e dissesses Marcos Acuña, curiosamente. Ah, eu perguntei. Não, mas o Marcos Acuña, pá, quer dizer, a questão do Marcos Acuña, eu faço essa brincadeira, como faço várias brincadeiras ao longo destes 4 anos aqui. Durante muito tempo fiz a brincadeira com o Alan Ruiz, já fiz a brincadeira com o Teo Guterres, que brincadeira que para mim não é brincadeira. O Teo Guterres, por exemplo, entrava hoje e era titular no Sporting, mas era criticado, e era um jogador que nós não temos no plantel, não temos com aquela qualidade, não temos com a, enfim, tinha aquela sua doideira, como muitos outros jogadores têm. Do Acuña, para mim não há dúvida nenhuma, mas é um dos melhores jogadores que nós temos no plantel, ponto final. Quem disser o contrário não sabe ver futebol, na minha modesta opinião, e olha que eu também não sei ver futebol, mas na minha modesta opinião, o Marcos Acuña é um dos melhores jogadores que nós temos no plantel, e olha que já temos poucos. E já não sou assim tantos. E vamos então à antevisão do grande clássico da próxima quarta-feira, o Sporting que viaja até à cidade do Porto para jogar, esperemos nós que não seja, o jogo do campeonato com a equipa de Sérgio Conceição. Francisco, começo por ti. O Porto que vai sem Corona, sem Uribe e sem Sérgio Oliveira por lesão. Achas mesmo que será a altura de apostar nos miúdos? Porque Fábio Vieira, salvo erro, tem sido aqui uma grande surpresa e já marcou nos últimos dois jogos. É verdade, o Fábio Vieira tem o pezinho esquerdo, como se diz, que é de veludo, ele mete a bola como quer, não estou a dizer que é sempre certo, mas tem uma forma de jogar que é muito simples e é rápido a passar de uma fase de construção para uma fase de finalização. Não sei se ele vai ser o titular, o Sérgio Conceição não tem dado assim, eu acho que nem o Ruben Amorim e o Sérgio Conceição vão abrir o jogo, são a equipa que vão usar, porque vai ter que haver surpresas. Do lado do Porto, o Sérgio Oliveira é o 4 do Danilo, não há dúvidas. Agora o Corona vai ser a grande dúvida, e o Uribe, eu gostava de muito, o jogador que neste momento está completamente fora de ser a opção no Porto, que é o Romário Baró, que eu não percebo o que aconteceu. É talvez os jogadores da sua geração mais equilibrados e mais inteligentes. As pessoas olham para o físico dele e acham que ele não aguenta, e é o contrário, ele realmente tem uma potencialidade a nível mental do jogo elevadíssima. É um jogador que sabe transitar muito bem da ala para o centro do terreno, mas de certeza que o Fábio Vieira, pela maneira como anda a crescer e como anda a conquistar o Sérgio Conceição em termos de vitalidade, agressividade e de gostar de ter voz, porque realmente o miúdo chega ali e tem 18, 19 anos e começa a dar ordens no meio campo, não é muito normal de se ver. Lembro muito o Bruno Fernandes quando começou na Udinese, que já gostava muito de dar, não é o B-type, mas já gostava de dar a ordem certa, e realmente em Itália foi por isso que foi sempre considerado um dos melhores jovens de lá. Estranho muito depois ele ter, graças a Deus que foi para o Sporting, e realmente no Sporting mostrou todo aquele jogador potencial que é e que tem. Por isso no Porto, eu acho que vai haver surpresas, o Fábio Silva não vai jogar, porque a parte do ataque está toda montada, mas talvez o Fábio Vieira pode vir a fazer a aparição dele, e o Tomás Esteves talvez apareça a lateral direito para soltar o Manafá para o corredor em caso que não haja o Corona. Pedro, falando aqui em ataque, coisa que já falámos que o Sporting tem dificuldades em ter, temos aqui no chat uma pergunta do Jorge Santos que diz, e o Pedro Mendes, qual é a explicação para não jogar? Olha, Mariana, eu repito sempre aquilo que... sempre falo em Pedro Mendes, repito sempre a questão de o conhecer e essas coisas todas, mas respondendo aqui, eu sinceramente... provavelmente Ruben Amorim não conta com ele. Não conta com ele no sentido em que um jogador que não tem oportunidade e que não entra, ou que quando entrou como titular, nem sei se foi no tempo com ele, já com Ruben Amorim, acho que não, foi para extremo e nem era a posição dele, que vê outros jovens jogadores entrar quando se calhar ele poderia ter tido essa oportunidade e esses jovens jogadores poderiam ter esperado. É porque Ruben Amorim não conta, e aqui a verdade será sempre, quem é que sabe a verdade? Sabe quem lá está, quem vai aos treinos. Eu não estou nos treinos, conheço o Pedro, falo com ele, e não vou obviamente estar aqui a dizer aquilo que falo com ele, mas a verdade é que, parece-me claro, o que eu acho estranho nesta... Quer dizer, é estranho e não é estranho ao mesmo tempo. O Sporting não o colocou. Houve uma altura que foi aquilo que nós sabemos, o esquecimento de inscrever-se quando precisávamos. Depois veio a questão de que foi inscrito porque efetivamente tínhamos problemas com a falta de jogadores. A verdade é que entre esse momento e o momento que até agora ele jogou 50 e tal minutos no total das várias oportunidades. E foram entrando outros jovens jogadores. Passou por vários treinadores. Eu acho que está um pouco ao nível do Geraldes, o treinador saberá melhor que razão é que ele não joga. Não jogando, eu já o disse aqui, aliás já o manifestei até ao jogador, que eu acharia que se ele não joga e se tem essa, se percebe que não pode jogar, o que faz melhor é sair do Sporting, ou pedir para ser emprestado, ou para ser transacionado, e ele em dezembro teve duas propostas, uma delas era para o Almeria, a outra não me recordo, e eu na altura até já sabia, porque tinha falado com eles e sabia disso, e portanto, não joga, tenho muita pena, claro que tenho pena do ponto de vista pessoal e emocional que me liga a um jogador do qual aprecio, mas... não sabendo a história dos dois lados, só conheço um lado, o que me parece claro é que Ruben Amorim provavelmente não conta com ele. E não contando, acho que o Sporting, naturalmente, ele tem contrato até 2022 e tem que, naturalmente, ou abdicar dele e vendê-lo, fazer um bom negócio. Diria que não será difícil fazer um bom negócio. O Sporting comprou o Pedro Mendes por 300 mil euros. E não quero acreditar, porque essa pergunta é feita muitas vezes, não quero acreditar que não apostam nele por as velhas teorias de ser do passado e ainda ligado a Bruno Carvalho e essas coisas todas. Acho, sinceramente, não estou a ver também o Ruben Amorim entrar por esses caminhos e ser uma decisão de cima. Sinceramente, se fossem outros treinadores que já passaram até recentemente do Sporting, eu até aceitaria isto. Com o Ruben Amorim eu não estou a ver uma ordem vir de cima e o Ruben não quer dizer, não sou assim muito bem. Portanto, não apostam nele, não é solução, a vida continua, por muita pena que eu possa ter. Agora, sinceramente, eu vejo que entre separar Pedro Mendes e Luís Filipe, não estando o Luís Filipe porque está lesionado, e o Luís Filipe não tem demonstrado, faz algumas coisas, mas também não é também nenhum, que a verdade é que nós também não temos nenhum grande jogador na frente. Agora, fico triste do ponto de vista em que foi um jogador que marcou 20 e tal golos, foi o melhor marcador da Liga Revolução, e depois não percebes o próximo passo. E eu acho que aí posso estar a ser injusto com o treinador, admito isso, no sentido em que não estou no dia-a-dia, mas quer dizer, se tu na camada anterior a chegares à equipa principal, fazes tudo, és um jogador com qualidade e depois não tens as verdadeiras oportunidades, também não podemos criticar. E eu já reparei que o Pedro Mendes depois tem aqui no Universo Sportingista, no tal Universo Bipolar, há aqui um conjunto de adeptos que depois estão sempre a mandar abaixo, mesmo sem o ter visto jogar, mas é pelas características deles, eu não sei o que mais. Epá, eu a minhas características, essa coisa das características e de não sei quantos, e que ele não faz isso, e porque ele é possante, mas não é técnico. Ele é, se eu não vir a jogar, se eu não o vir a jogar com a camisola do Sporting na primeira divisão, no campeonato nacional, ali, nos jogos, que é sério, eu, para mim isso é tudo tretas. É como a história do Federal do Betis. Ah, não sei o quê, uns dizem que sim, outros dizem que não vale. Que não... Bem, eu quero é quando eles chegam cá e vais ter a camisola, porque a partir do momento em que vais ter a nossa camisola e que começam a jogar em Alvalade, e quando a coisa não corre bem, levam com 40 mil gajos ali a assopiar, ou quando vão fora e são apertados à porta de um estádio, no sentido, apertados como é qualquer um clube, não é? Apertados de violência, não me confundo. Aí é que se começa a ver a fibra do jogador. E, portanto, se o Sporting contar com ele, e certamente vamos saber em breve, olha, para mim, a pena minha, que desejo de boa sorte e quero que ele continue, e continuarei a falar com ele e a torcer por tudo que lhe corra bem na vida para ele, mas olha, não sei, é muito complicado sem estar no dia-a-dia. Eu tenho a certeza do que eu conheço dele, que é um jogador altamente esforçado, que dará tudo o que pode dentro do treino. Agora, se o treinador o convoca... Eu não sou o Ruben Amorim, é ele que assina no final, é ele que recebe as críticas quando corre mal, é ele que receberá os louros quando corre bem, e portanto é um bocado por aí a minha opinião. Exatamente. Francisco, vamos agora começar a entrar mais assim em detalhe no jogo da próxima quarta-feira, e vamos começar precisamente pela baliza. O Sporting e o Porto são conhecidos, o Porto um bocadinho mais que o Sporting, por terem tido grandes guarda-redes ao comando da equipa, nas costas da equipa, se assim pudermos dizer. Depois de Elton, depois de Iker Casillas, vem agora Marchesino, que tem 31 anos e que tem feito aqui alguns jogos muito bons, outros onde tem sido criticado. Vai, de facto, então, fazer frente a Luís Maximiano, com 21 anos. 10 anos de diferença, 10 anos de experiência a favor de Marchesino. Achas que vai ser um duelo engraçado em termos de balizas? É assim, eu gosto muito do Luís Maximiano e sei que há muita gente que não o aprecia porque acham que... É outro que é mal criticado, desculpa-me. Sim, eu acho que é um bocadinho mal amado porque, não sei, há adeptos que estão à espera de sempre ver ali um novo Schmeichel, lembrando um guarda-redes que passou pelo Sporting e realmente teve um impacto imediato na equipa. E tem 21 anos, é fácil de atacar um miúdo que tem 21 anos na baliza, porque se fosse no meio-campo já ninguém tinha tanta coragem de atacar. Porque, por exemplo, o Wendel foi muito atacado quando fazia a geneira, mas quando fazia um grande jogo, claro, 95% das vozes calavam-se. Mas na baliza, como é sempre um homem contra o mundo inteiro, e é verdade, acima de tudo é um homem contra o mundo inteiro, as coisas mudam. O Porto é o Marchesino, e eu gosto muito, apesar de ser guarda-redes argentino, os argentinos não formam grandes guarda-redes, formam os guarda-redes suficientes para aguentar ali algumas bolas, mas... Na minha cabeça, tem o duelo que eu gostava de ver nas balizas era o Luís Maximiano contra o Diogo Costa, que o miúdo realmente tem um jeito para ver futebol, para jogar e ver onde meter a bola no campo. O Marchesino tem um problema gravíssimo, que é o pé. Quando se extrai, nem que seja 10 segundos, mete a bola nos pés do adversário. Mete a bola nos pés do adversário. Eu sei que o Maximiano contra o Vitória Sport Clube. Sim, mas tem 21 anos ali frente, o Marchesino tem 31. Já foi da seleção da Argentina, por isso tem mais que saber para não fazer aquilo, e numa liga portuguesa... Não tem desculpas, digamos assim. Repara, um dos Maximiano está a ser formado, é preciso ter paciência, como a maioria dos miúdos do Sporting, é preciso ter muita paciência para as coisas correrem bem. E eu dou um exemplo porque as coisas, quando há uma onda negativa sobre o jogador a certa altura, pode ser o princípio do fim. Dou-vos um exemplo do André Silva do Futebol Clube do Porto, um avançado que eu gosto muito, não sei se o Pedro e tu, Mariana, gostam. Mas o André Silva, quando começou a ter aquela fase em que marcou muito poucos gols no Porto, foi entre dezembro e fevereiro, passou de 80 para 8, já não valia nada. Já era, o Soares já era triplamente melhor, porque tinha vindo Vitória e fartava-se marcar gols, e o André Silva foi escorraçado para o banco, pelo Nuno Espírito Santo na altura, e foi uma coisa que foi completamente contra, porque o miúdo, acima de tudo, não é o marcar golos, é realmente jogar de costas para a baliza, e o que ele faz jogar. Tem inteligência. Eu gosto de ver um jogador inteligente a jogar e na área. Por exemplo, no Frankfurt, neste fim da época, foi essencial. Fartou-se marcar golos. Precisa de confiança. E estes miúdos, como o Luís Maximiano, quanto mais confiança tem mais crescem. Eu não te falei com o José Eduardo, Pedro, que teve muito tempo. Muitas vezes. E nós concordamos com uma coisa, que é A ausência de adeptos, e eu gosto muito da bancada de Alvalade, acho que os adeptos do Sporting têm um humor muito similar ao do Liverpool, realmente não despegam da equipa, faça chuva ou faça sol. A verdade é que não tendo bancada e os adeptos constantemente, ali uma falange dos adeptos completamente sempre em cima a dar cabo dos miúdos, a verdade é que estes miúdos que estão no Sporting agora estão a crescer. E estão a crescer porque têm espaço e capacidade mental para ter paz. Para assim, e depois no jogo com o Porto, que o Sporting tem a perder, porque tem a perder o terceiro lugar, mas não tem nada a perder em termos de títulos, e é uma equipa que eu acho que pode ser mortífera. E o Luís Maximiano pode fazer uma daquelas exibições que é negar gols ao Soares e ao Marega, que fica na história, porque se o Porto não for campeão na quarta-feira, pois tal, eu acredito que seja com no Moreirense o jogo seguinte em casa, porque é um jogo mais calmo, mas se o Sporting negar o campeonato ao Sporting... Eu acho que o Porto já vai entrar campeão no Dragão. Neste momento, se entrar campeão... Isso é só porque vai jogar o Vitória, eu aprecio muito o Vitória. Apreciamos todos amanhã. Amanhã apreciamos todos. Se o Porto entrar em campo campeão, então vou dizer uma coisa, talvez vamos ter o melhor jogo de futebol da temporada. Pois é, era interessante esse ponto de vista, exatamente. Porque o Porto, talvez o Sérgio Conceição faça aquilo que fez com o Benfica na Luz, quando o Porto jogou de uma maneira que não mais jogou a época toda e ganhou lá 2-0 e ganhou para até 3. Foi o futebol total do Futebol Clube Porto, com o Romário Baró e o Uribe no meio campo, foi fantástico. Vale a pena rever essa divisão e depois olhar para a época toda do Porto e pensar realmente o que é que aconteceu, para que desconfigure-se depois toda aquela estratégia de jogo que o Conceição montou, depois de ter corrido muito mal no início da época com o Krasnodar e o Gil Vicente. E eu acredito que se o Sporting entrar campeão na quarta-feira, que o Sporting do Ruben Amorim vai ser um jogo divertidíssimo e acho que o Luís Maximiano vai ser essencial para o Sporting fazer um grande resultado. Deixa-me só dizer uma coisa aqui em relação ao Maximiano, porque o Francisco estava a dizer aqui uma coisa. Eu, por acaso, não acho que o Max seja muito criticado. Começou ali a ser, em alguns momentos, percebo o que o Francisco estava a dizer. É que é a velha história, o guarda-redes é uma posição, provavelmente... mais complexa dentro do campo, e disse muito bem, Francisco, aquilo é contra o mundo e analisa-se tudo e toda a gente acha que sabe como é que se posiciona um guarda-redes e toda a gente sabe defender. Exatamente. E depois e alguns deles nunca estiveram em frente a uma baliza e se calhar nunca viram bem o tamanho daqueles 7 metros e tal e não olham e pensam assim, como é que eles chegam ali àquele posto mais longe quando se atiram? Como é que eles saltam, como é que se fazem os lances? Mas, eu ia dizer aqui uma coisa, mas já que disseram aqui também no chat, eu até acho que, e é verdade, eu até acho que o Maximiano tem mais qualidade, por exemplo, do que tinha o Rui Patrício. Acho que o Rui Patrício foi ainda um bocadinho mais criticado, eu por exemplo, critiquei na altura, lembro perfeitamente, porque se criou outro treinador que na altura estava no Sporting, penso que era o Stojkovic, já não me recordo bem, eu avaliei algumas críticas, mas parece-me que, bem, se nós não damos apoio, se nós não apoiamos jogadores como o Luís Maximiano, então Raisparta, fechamos a formação de uma vez por todas e a academia. O Luís Maximiano, já tivemos a sorte de o ter como convidado neste programa, quando comemoramos o centenário de programas, contou aqui algumas das histórias e até alguma daquilo que ele deve, entre aspas, ao Sporting, a gratidão que ele tem perante o clube pela situação que ele contou. E portanto são jogadores que têm que ser acarinhados, todos eles, estes novos jogadores. Agora, sabemos perfeitamente que não vai ser só à base da formação que vamos construir uma equipa campeã, temos que colocar ali experiência, jogadores com outra capacidade, com outra qualidade, mas acho que é um momento essencial. Eu aí deixo só esta minha crítica, que já o disse várias vezes, não sei se é com esta direção, mas é a direção que está neste momento no Sporting. Acho que era um momento ideal para construirmos um projeto com base muito forte na formação. Acho que nunca se fez no Sporting, aquilo de lançar jovens foram-se lançados mais ou menos, já tivemos até bastantes jogadores na seleção nacional quando fomos campeões europeus, essa coisa toda, sabemos isso tudo, mas um lançamento de um projeto verdadeiramente de base de formação, obviamente depois polvilhando aqui, usando aqui uns termos culinários, polvilhando com os jogadores de outra qualidade, poderia ser uma coisa muito interessante para o Sporting, que não vive em termos financeiros, e nós sabemos que as finanças são muito importantes e a falta de idas à Liga dos Campeões, como ainda ontem gravei um programa com colegas, com um amigo sportinguista, benfiquista e portista, a verdade é que muitas vezes o Sporting, o Porto e o Benfica arrancam as épocas com 30, 40 milhões já no saco, porque devido ao facto de estarem na Liga dos Campeões, e parecendo que não, gera-se as finanças, mesmo que o Porto apresente aqui algumas dificuldades financeiras, mas gera-se as finanças de outra forma, depois até no final tenho a minha nota para falar sobre isso em questões do que hoje se ficou a saber do empréstimo obrigacionista do Benfica. E, portanto, nós, para nós isso é essencial, mas acho que vai ser um... concordo aí com o que o Francisco disse, o Maximiano, o Luís, merece todo o nosso apoio, porque, porque neste momento está a ser um jogador que está a evoluir, que evolui e que tem, para já, tem mostrado um amor também muito importante nestas fases ao Sporting. Olha, e já agora ainda na sequência do jogo, Francisco, tenho outra pergunta tática para ti. Temos então no centro da defesa, do lado do Sporting, a experiência de Coates e a juventude e a irreverência de Eduardo Quaresma. Do lado do Futebol Clube do Porto, e se me permites a expressão, temos a velha raposa, o Pepe, e temos o Mbemba. Achas que qual das melhores defesas centrais é que achas que se vai destacar no jogo de quarta-feira? Bem, deixa-me só fazer aqui um parênteses só do Luís Maximiano, que há uma coisa que esqueci de dizer, que é importante, que é o Luís recebeu a titularidade do Sporting, que é um clube dos maiores da Península Ibérica. Não se esqueçam disto. Podem dizer que o campeonato português enfiou à La Liga. Tudo bem. A verdade é que entregaram-lhe a titularidade numa época que estava em crise, o Sporting, e claro que qualquer jogador vai dizer, sim, eu sou titular, mas a cabeça deles, a coisa não é assim, e realmente aparecer no meio de uma baliza do Sporting e dominar como ele dominou em vários jogos é essencial. Regressando à tua questão que estavas a pôr, eu acho que o Pepe e o Mbemba saem na frente porque, por mais que eu goste do Coates, era aquele jogador que eu gostava de ter no Porto, sou muito honesto, porque é muito físico, é muito rápido, é muito agressivo sobre a marcação, depois tem aqueles desvarios emocionais que fazem erro, abre autoestradas, nem é tanto, mas as grandes penalidades que ele comete, que às vezes não se percebe, mas o Pepe, realmente, não é só você velha raposa, é que o Pepe, a nível de área, de ataque à baliza da adversária, é muito perigoso. E realmente, ali, vale a pena um dia, agora virem jogos que não têm barulho na bancada, vejam o Pepe a falar durante o jogo, porque é espetacular. Realmente é um central que vê as coisas desenrolar-se à medida que a equipa vai avançando a bola no jogo. Mesmo que ele não esteja com a bola, e como está sempre mais recuado, o Pepe, o posicionamento dele, é dos melhores centrais que eu vi jogar, e talvez o melhor de todos que eu vi até hoje foi o Cannavaro e o Ricardo Carvalho. Eram dois jogadores que entendiam o jogo como ninguém, e o Maldini, eu vi muito pouco do Maldini, já apanhei a fase final do Maldini, mas realmente o Ricardo Carvalho e o Cannavaro tinham um entendimento do jogo perfeito. E o Pepe, apesar daquela agressividade toda exacerbada que teve durante uma fase da carreira, agora mostra uma austeridade total na compreensão do que o adversário vai fazer. Estava mal acompanhado pelo Marcano, que eu acho que foi daqueles negócios ruinosos para o Futebol do Porto, que ninguém percebe como é que foi feito. Saiu a zeros, o Porto contratou outra vez, pagou quase 2 milhões à Roma, que é para um jogador de 33 anos e que está praticamente acabado, e ainda paga-lhe quase o dobro do salário que ele recebia quando estava no Porto. Por isso é daquelas coisas que nem contado as pessoas se acreditam. E aí que está o problema. O Mbemba. O Eduardo Quaresma tem aquela jovialidade que anima e é mais fácil na reação de saída da área e no toque de bola. Mas o Mbemba tem uma coisa que é essencial neste Porto, que é a agressividade que ele tem sobre o ponto de lança adversário. Já sentiu nestes jogos de pós para grande paragem, que realmente foi essencial para o Porto conseguir sair na frente. Só correu mal naquele jogo do Famalicão, que ele não tem culpa, porque realmente são duas ofertas do Marchezinho que não aconteceram. O Porto não tinha perdido, tinha empatado lá. O problema do Porto, acima de tudo, é a veia ofensiva que vai dando soluços. De vez em quando sai o ketchup todo e outras vezes o frasco, nem atirando à parede, parece que se parte a garrafa. Certo, fica mais difícil. Pedro, ainda antes de eu fazer a pergunta ao Francisco do meio-campo e dos avançados, obviamente, porque já que estamos a falar na vertente tática, temos que ir a todos os setores do campo, Francisco. Existe aqui uma pergunta do SCP Rub. Estás a pensar num Sporting Ajax, Pedro? Essa pergunta, eu já no outro dia, e só para ser muito rápido, no outro dia já fiz um conjunto de tweets sobre isso, porque essa questão de se falar sempre do Sporting Ajax, mas esquece-se sempre que o Ajax, apesar de tudo, e os dados estão lá, basta ver quanto dinheiro gastou nos últimos anos, dinheiro que nós não temos, apesar de construir equipas com base de formação e com modelos passo de formação, tem depois gasto, e nos das últimas 10 contratações mais caras do Ajax, 9 foram nos últimos 4 anos, se não estou enganado, e portanto esta equipa do Ajax tem sido construída à base de formação, certo, mas também à base de muito dinheiro, que depois também gera muito dinheiro e bem, e esse é um ponto absolutamente fantástico do Ajax, que é, podes gastar muito dinheiro, imagina gastar 90 milhões até numa temporada, mas depois és capaz de gerar 130, 140, 180 milhões, e portanto é ótimo, melhor ainda. Mas em questões de modelo, claro que é sempre esse modelo que tem vindo a falar, acho que qualquer dia vou começar a falar do modelo do Atalanta, nós depois os portugueses vão buscar assim muitos modelos, mas a questão do Ajax é uma questão já muito, não é? Porque é um clube que está a jogar bem, que pratica bom futebol, que não tem assim muito dinheiro quando comparado com os colossos de Itália, provavelmente até terá mais que o Sporting, nem sei, não fui ver os orçamentos, mas o modelo do Ajax, sim, na sua gênese, ou o modelo de formação de alguns clubes alemães, na sua gênese, sim, acho que é esse que faz sentido, mas pode ser um modelo à Sporting, nós não precisamos, e aqui o modelo à Sporting é um modelo que não existe, nunca existiu, e portanto temos que o criar, temos que fazer um bom departamento de formação, um bom scouting, para depois voltar àquilo que eu disse há pouco, juntar as duas questões de formação e de contratações cirúrgicas e de jogadores que nós precisamos para combater as lacunas, mas sim, um modelo Ajax, um modelo à Sporting, um modelo com base de formação, um modelo que efetivamente dê uso à academia e ao esforço que o Sporting, o Porto e o Benfica fazem das suas camadas jovens, porque repara que eu não sei se há muitos adeptos no mundo, eu não costumo olhar, não sei, nunca, mas se começar a pensar aqui um bocadinho assim, não sei se há muitos adeptos no mundo, como os do Sporting, Porto e Benfica, que vêem os jogos de iniciados, vêem os de juvenis, vêem os de júniores, discutem as coisas, querem títulos para os júniores, para os juvenis, e entram naquela lógica quase de encaixar os miúdos como se fosse a equipa principal. Não sei se haverá assim muitos, os argentinos, acredito que alguns nas camadas mais júniores, mesmo os brasileiros, eu às vezes vejo, passo assim nos canais brasileiros e vejo alguns jogos da formação, os estádios não estão muito cheios, e nós aqui às vezes até, nós aqui o futebol é visto até como o feminino, levamos tudo, mas os jovens, não sei se há algum país do mundo em que tens adeptos que sabem todos os jogadores, todos os escalões, que acompanham, que sabem, que querem, e portanto, agora, falta pôr um bocadinho em prática isso, e eu acho que essa questão acho que podia ser importante, dada tudo aquilo que se aconteceu no mundo, entretanto, e as questões financeiras que são sempre tão importantes. E Francisco, já há pouco não te vou falar do meio campo, porque há pouco falámos do Fábio Vieira e do Wendel também, portanto vamos avançar já para o último terço do campo. Se o Porto tem Otávio, Soares e Marega, o Sporting pode contar com Jovem, Plata e Separar. Face a Marega ser um jogador muito, e se me permitem a expressão, matador no Futebol Clube do Porto, achas que o Sporting na frente pode surpreender ou o Porto ainda assim continua em vantagem? Bem, pondo logo o primeiro ponto, quem lê os meus artigos no Fair Play que eu escrevi sobre o Futebol Clube do Porto, eu não sou fã do Otávio, acho que é muitas vezes, mais uma vez respeito o atleta profissional que é. É uma barata toda. É um jogador que vocês gostam muito, corre muito, está sempre, batalha muito. Mas pediram ao Otávio para fazer um passo a rasgar, ou um passo em profundidade, ou um passo que tenha alguma lógica de acontecer, não consegue fazê-lo na maioria das vezes. Por isso é ilógico para mim ver o Otávio ali a ser o número 10 da equipa, quando não é. Falta ali alguma categoria ao Otávio para fazer isso. Aliás, o Sérgio Conceição joga sem 10, porque prefere ter as formigas trabalhadoras para levar o meio campo à frente. Realmente ter o Marega, agora é assim, o Marega depende dos dias. Se o Marega estiver com calma e sem que ninguém ande por ali a pressioná-lo e começar a gritaria do costume, e não sei qual é que será o efeito de seguir ao jogo do Tondela, porque aquela parte final da grande penalidade, eu percebo o Marega quer ser o herói, e merece, realmente depois de tudo que se diz sobre ele, ele queria marcar a grande penalidade, mas o Sérgio Conceição tem o plano de jogo dele e o Fábio Vieira é quem devia ter marcado o penalti, porque é quem está na lista dos batedores principais. Mas, acima de tudo, o Marega tem uma particularidade que é incomoda a defesa contrária, porque está sempre a bater, está sempre a correr, está sempre de um lado ao outro. O Tiquinho Soares, em comparação com o Sporar, o Sporar eu acho que precisa de tempo. Eu sei que, eu não sei se o Pedro é muito fã do Sporar, não, porque eu vejo os programas, mas nunca apanho muito falarem do Sporar. Eu não desgosto, não desgosto do Sporar. Acho que o avançado tem que ter tempo e tem que ter calma com ele para ele se formar, porque não é um dia para o outro, chega-se ao futebol português e marca 30 golos. Só os jogadores lendários como o Bas Dost, o próprio Jonas, que eu não gosto nada como jogador, mas realmente talvez vai ser das maiores lendas do Benfica nos últimos 20 anos. O Jackson Martínez teve o azar de não ter sido campeão, pelo menos em 2 anos em que esteve cá, apesar de ter sido essencial no outro com o Vítor Pereira. Mas realmente, o Tiquinho Soares e o Sporário, talvez, e agora podem criticar-me à vontade, mas eu ia para o Sporar e punha-se parar com as cores do Porto e podem levar o Tiquinho Soares, porque é um jogador que até atrapalha ali os colegas de equipa na área. O Soares já conseguiu. Eu nunca mais me esqueço do jogo ano passado em Alvalade, em que o Porto empatamos 0-0, se não estou em erro, um igual. E o Soares teve o gol da vitória nos pés, em que o Porto se ganha aquele jogo, passa para a frente do campeonato e fica com mais calma na frente. E o Soares consegue não só não rematar para dentro da baliza, mas atropelar o Renan e faz uma falta, que é daquelas coisas inenarráveis do futebol e do desporto. Mas, acima de tudo, o Soares tem neste momento a estrelinha de vez em quando meter o golo, apesar de só ter 9 golos na Liga, que com a ponta de lança do futebol do Porto é medíocre. Assim, é abaixo de medíocre, porque podem falar que o Sporting realmente devia ter um ponta de lança que marcasse muitos golos e teve o Bas Dost, não esquecer. O Porto há anos que não tem. Tem sido o Marega que joga a extremo e de vez em quando faz falso ponta de lança, e é por isso que às vezes me tem criticado, porque faz 2 papéis e realmente perde-se. Não se pode também pedir o mundo ao Marega quando a equipa também não produz aquilo que se espera. E o Tiquinho Soares, que reparem uma coisa, se fosse outro avançado ali no meio da área, com outra qualidade, o Porto tinha um ponta de lança, tinha feito 30 gols esta época, porque Corona e Alex Telles a meter a bola na área. É principesco agora, as coisas são o que são. É um ponta de lança mais à Sérgio Conceição outra vez. É um jogador trabalhador, agressivo, maldoso. O Soares é mesmo aquele avançado que eu chamo maldoso. Se tiver a pisar o pé do defesa depois da bola ter saído, pisa para depois voltar a jogar. Mas é inteligente. Olha, precisamos esta ao pé. É uma raposa. É uma raposa autêntica dentro da área. Falta-lhe é o toque de artilheiro. Não o tem. É esse ponto que faz a diferença entre ganhar ou não ganhar jogos, muitas vezes. E como o programa já vai longo, temos apenas mais um tema e uma surpresa aqui para o programa de hoje. Pedro, Fábio Paim regressou à academia para falar com os nossos formatos, digamos assim. Se por um lado existiram as críticas de que Fábio Paim poderá não ser aqui uma bela surpresa para um belo exemplo, neste caso, para a nossa equipa de formação, por outro, diz-se que Fábio Paim pode ser um exemplo, sim, daquilo que eles não devem fazer. O que é que tu viste daquilo que aconteceu e do regresso de Paim à academia? No Sporting, tudo, já sabemos que todos os assuntos são problemáticos. Aquela entrevista, bem, aquela capa, obviamente, olhando só para a capa, aquilo parece uma propaganda desta direção. Agora, eu gosto de tentar desligar, pá, quer dizer, todas as direções fazem propaganda. Faz a direção do Barandas, fez a direção do Bruno, fez a direção do Godinho. Eu não conheço nenhuma direção no nosso clube e nos outros que não façam propaganda, que não utilizem os jornalistas que conhecem melhor para passar determinadas... Quer dizer, isto não é de agora, não vai ser e vai continuar a acontecer. A questão do Fábio Paim acabou por depois dividir em dois pontos ou duas questões. Uma, a que tu disseste, obviamente, que... pode ser um exemplo do que correu mal, pode ser mostrar aos jogadores o que é que poderia ser melhor, os erros que ele cometeu. E depois, por outro lado, andou-se a discutir a questão de ele já ter tido várias oportunidades e andaram-se ali a degladiar esta situação. Eu acho sinceramente que... Agora tenho aqui os meus filhos no quarto. Eu acho sinceramente que fico contente, por um lado, que se dê oportunidades a alguns jogadores que passaram maus momentos para explicar o que é que os problemas que tem de rapidamente tu teres muito dinheiro, porque há histórias passadas e entrevistas passadas em que tu vês a facilidade com que Fábio Paim teve dinheiro no bolso, e como rapidamente se pode desbaratar alguém que era um jogador que chegou-se a dizer que podia ser melhor que o Cristiano Ronaldo. Se esta direção está a usar aquilo como questão de propaganda ou não, quer dizer, isso depois, quer dizer, nós podemos pegar em qualquer coisa que uma direção faça e saber e usar contra essa própria direção. Basta querermos, basta apresentarmos um determinado tipo de argumentos para jogar contra. Acho que também se faz muito, enfim, impulso muito numa discussão que foi o jogador que eles escolheram. Se fosse o Bruno Carvalho, se calhar escolhia outro. Se fosse o próximo presidente, que seja ele quem for, se calhar escolhia outro. Temos mais jogadores. Eu, por acaso, nesse dia em que saiu essa notícia, há uma entrevista no Mais Futebol de um outro jogador, que agora não me recordo o nome, daqui a bocado já procuro, que passou no Sport, teve um problema de saúde e que teve que abandonar o futebol. Portanto, também há vários exemplos. Eu, curiosamente, foi nesse dia, eu não sei se o Mais Futebol depois aproveitou o lance e foi buscar, ou isso já estava preparado, não faço ideia. Mas, portanto, há vários exemplos de jogadores que acontecem dessas situações. Neste caso foi por doença, no caso do Fábio Paim foi por falta de cabeça, de problemas. Ele ainda recentemente tinha sido apanhado com umas questões de droga e não sei o que mais. Enfim, nós já falamos aqui de vários jogadores em que o Sporting pode ajudar e que pode mostrar aos jovens. Quando nós falamos aqui da questão de que na academia não podemos só formar jogadores e também temos que formar homens, pessoas com personalidade, estes exemplos ajudam, porque a verdade é que qualquer jovem jogador hoje foi um dos miúdos que estão aqui a dizer, do Cátio Baldeia, eu sei, mas agora não me recordo o nome dele, é uma pena, já lá vou buscar, mas quando nós falamos que estes miúdos, quando chegam a júnior, já quase a passar para a primeira divisão ou para assinar contratos profissionais, são jogadores que estão a ganhar 5 mil euros por mês, Mariana. 5 mil euros por mês no nosso país é muito dinheiro. Tens muitas facilidades, contudo. Portanto, aquilo muito rapidamente para começar. Agora imagina quando começam a renovar e a fazer os seus primeiros contratos profissionais. Portanto, de um momento para o outro, tens a tua vida, começam-te a abrir outras portas. E a ter acesso a outros mundos. Portanto, é esse lado que nós temos que atacar também, é o lado de formar jogadores, homens, e de lhes mostrar a dificuldade. Acho que impulsou-se um bocadinho a discussão. É uma discussão que, não, sinceramente, não pode ser propaganda, aceito que sim, pode ser, mas se não fosse aquele, podia ser com outro jogador. Acho que as coisas também, como eu costumo dizer aqui, há muita coisa para criticar nesta direção. Há outras que não é perder tempo. Nós temos que ser incisivos naquilo que queremos em relação ao nosso clube. E aproveito, já agora, não sei se eu acho que íamos falar disso, mas como o tempo já está a acabar, era a questão do Nuno Saraiva, que eu já ias-me perguntar, aproveito e encerro já esse capítulo. Eu li a entrevista muito rápida, no dia em que ela saiu, fiz só um tweet para mostrar a diferença entre o que ele diz lá dentro e o que sai na capa, já é um clássico. Nada que nos sejamos habituados. É uma história do jornalismo de cliques. Se fosse só Nuno Saraiva, eu não tinha dado aquela entrevista. Acho que aquela entrevista, aquilo que passa, na minha opinião, e nada contra o que ele diz, as opiniões são dele, não são minhas, e ele tem todo o direito, como eu os dou aqui, ele tem todo o direito de dar onde ele quiser. Obviamente ele conhece mais gente na comunicação social, portanto tem mais facilidade de ter, obviamente, este acesso a determinados meios de comunicação social, mas aquilo que eu não daria, porque a sensação que dá, e eu sei, eu acho, tenho quase certeza que não é aquilo, mas a sensação que dá é que ele está à espera de voltar ao Sporting, descola-se um bocadinho do Bruno Carvalho, pois há esta coisa que no Sportingista, assim, uma série, votou em 2011, não votei porque não era sócio, tinha as cotas em atraso e depois regressou naquela coisa da ter sido um sócio por um minuto. Em 2000, não sei quantos, votei no Bruno Carvalho, em 2018 votei no Sporting. Digam, sem problema nenhum, até parece que dizer que votei, eu já disse aqui várias vezes em quem votei, aliás, digo sempre, parece que é alguma coisa, ai meu Deus, e quem é que eu votei? Parece que estamos a esconder o código do multibanco. Mas a questão, eu parece-me que ele deixou ali que gostaria de regressar, não sei o que mais. Eu acho que ele não precisa. Ele depois também foi muito atacado de uma forma também muito tradicional que acontece no Sporting, logo, ah, está à espera do Tais. Pá, o Nuno Saraiva vinha do Diário de Notícias, vinha de um cargo até com relevo, certamente com bom ordenado. Está a trabalhar, não me parece que esteja a mendigar. E além do mais, deixa-me dizer, quando o Nuno Saraiva, ele disse uma coisa que eu, talvez dos primeiros a dizer no Sporting, e quando o disse, ah, não sei o que é, o Nuno Saraiva nunca foi diretor de comunicação, então no início não era de certeza, aquilo não era diretor de comunicação. Disse, eu disse isso agora. Exatamente, mas eu disse isso logo na altura, porque aqui em Portugal o diretor de comunicação no Sporting, no futebol, é diferente de qualquer diretor de comunicação noutra área da atividade, porque não é diretor de comunicação, quanto muito é um diretor pai de guerrilha. E eu já o disse, o melhor que nós tivemos aqui nos últimos anos foi João Gabriel, porque vinha de um ambiente de guerrilha muito bem preparado da política, como nós sabemos, de campanhas com sucesso e portanto, portanto, essa questão, e eu disse também na altura que o Nuno Saraiva vinha do Diário de Notícias, eu conheço quem trabalhou com ele, sabia perfeitamente, disse-me a mim, e era até era adepto do Porto, disse-me, olha, não, tem qualidade, tal e coisa, olha, porreiro, ainda bem com credenciais que parece, mas depois entrou, repara que ele vem ali, ele no jornal diz a questão dos sportingados e não sei o que, ah, agora não, mas ele, por exemplo, durante muito tempo na Sporting TV, fartou-se de falar dos sportingados, e portanto também ajudou isso, e só para dizer que, teve críticas que eu acho que os adeptos fizeram que não são justas, mas depois entrou ali, já sabes, qualquer um de nós, quando tem uma opinião própria, normalmente vai cair ali no meio para levar de um lado e do outro, seja pelo que for, pelo que disser, seja pelo que fizer. Presos por ter cão e presos por não ter, a eterna história da bipolaridade no caso do Sporting. E meninos, eu ficaria aqui a noite inteira a falar com vocês, mas ainda antes de irmos às notas finais, deixar aqui os novos equipamentos do Sporting 160 que demos a conhecer no dia de hoje. Eles vão estar eventualmente disponíveis, depois obviamente teremos alguma novidade sobre esse sentido, mas Pedro, vamos mostrar. O jogador era o Baptiste Candé, antes que me esqueça para ficar feita a reportagem de No Mais Futebol, e era o jogador o Baptiste Candé, avançado que em 2017 perdeu todos os sonhos durante um treino, era assim a reportagem, agora precisa mesmo de um emprego e de concluir o 12º ano, desemocionado em conversa com Mais Futebol. Curiosamente isto foi no mesmo dia que a do Fábio Paim, e eu até depois utilizei esse assunto porque, pronto, há sempre muitos, porque há muitos exemplos, uns por culpa própria, outros por azares da vida. Sim, entretanto, o João como nunca está quieto, ele tem essa característica, não consegue estar quieta, consegue estar quieto, agora já estava a tratar o lado. Aquele é o bicho carpinteiro. Ele tem que arranjar sempre qualquer coisa, e ele já nos tinha dito que ia tratar dessas questões da t-shirt. Já nos perguntaram também se íamos fazer para vender. A questão é sempre muito complexa, porque nós para vender, já um dia, até para tu veres, nós uma vez fizemos uns polos, que vendemos aquilo ao preço de custo, praticamente, só para cobrir os portes, e ainda ou quem nos viesse ao Twitter dizia que estávamos a ganhar dinheiro e que não estávamos a declarar o IVA e a faturação, portanto estás a ver como é que isto é, ainda corremos a dar aqui à administração tributária atrás de nós. E portanto, como nós não temos isso, não sabemos se vamos vender nem fazemos ideia. E se vendermos, é o preço de custo ou uma coisa qualquer, não há aqui para tirar dinheiro, mas mesmo assim temos que faturar e essas coisas todas, e é sempre um problema para nós. Mas neste momento o João fez, e ele até fez dois modelos, mas nós já só temos um, e eu vou, deixa-me só, vou mostrar. E até porque tem aqui uma coisa muito interessante que... Tem um pormenor incrível em dourado. Tem... E tem outra questão, que o João teve não sei quantas horas, porque eu sei onde é que ele esteve a fazer, tu também sabes onde é que ele esteve a fazer, com quem é que ele esteve a fazer, e ele teve não sei quantas horas, não sei se o Verde vai fazer jus àquilo que é na realidade, ele teve não sei quantas horas a acertar no Verde, que ele queria, que é o Verde, que ele acha que é o Verde Sporting, o verdadeiro Verde Sporting. Portanto, ele quando nos mandou o primeiro modelo, ele disse... Está aqui, finalmente, após umas 50 horas, é este o verde que eu queria, e a verdade, esta é uma que vamos fazer, provavelmente vamos fazer só para nós e para fazermos o programa e para irmos aos sites como fazemos sempre. Depois vamos fazer mais e se as pessoas nos pedirem, depois logo vemos isso no tempo. E o João ainda há de apresentar uma segunda... uma este segunda... Este é o alternativo, o João fez ao exato, contrário. Este é o alternativo e depois há o principal, o João começou pelo alternativo. Este é o alternativo e o principal também é muito bonito, mas daremos a conhecer ao longo breve, das próximas semanas, assim que nos for possível. Obviamente, o que podemos garantir aqui é que terá o nosso símbolo em destaque e o nosso símbolo, não, o nosso logo em destaque e o nome do programa em destaque também, para, obviamente, levarmos o nome do Sporting 160 um bocadinho por todo lado. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, antes de passares ao Francisco, que esta questão do que estão a perguntar das barras douradas, é preciso ter sempre cuidado, nós, o leão, os símbolos, para não utilizar coisas do Sporting, para não termos problemas, eu também acho que ninguém ia ter problemas, que nós ganhamos nada com isto, mas as barras douradas já vêm, estas barras já vêm desde a primeira camisola que se fez para o Sporting 160, na altura foi o João que fez com outro designer, o Luís, não estou em erro, foi o Luís, e foram eles que desenharam isto, com o dourado, tem a ver com a questão premium e de qualidade, e portanto ficou, e elas têm sido utilizadas na suéte e agora nas t-shirts, e por isso me estão aqui a perguntar porque é que as douradas, as riscas douradas aparecem por isso. Vamos pedir umas manhãs do Castro só para esclarecer as camisolas. Só para esclarecer, exato, o Castro quando volta de férias. Aliás, eu acho que ele devia fazer já isso esta noite e em vez de estar de férias tratar disso. Exatamente, mas ele está a gozar à vença, Pedro. Ele está a gozar à vença, pá, tem que ser. Francisco, por muito que nós gostássemos de ficar aqui a falar a noite inteira, tenho que te pedir então as tuas notas finais. Nota final, eu vou dizer o resultado que eu acho que pode vir a acontecer na quarta-feira. 2-1 para o Sporting. Olha, está perfeito, não mexe mais. Honestamente. Eu compro esse resultado. Pronto. O pior resultado que pode acontecer é um 0-0 para toda a gente adormecer, ainda por cima ainda invicta, com uma francinha na barriga, o pessoal adormece de certeza ali em casa a ver o jogo. Mas obrigado por me terem recebido aqui. Eu, a única mensagem que gostava de deixar para a malta do Sporting é terem calma com o futuro do clube e acima de tudo, porque realmente, e há uma coisa que eu digo há muito tempo, se o Bruno Fernandes tivesse jogado, que jogou pelo outro clube do outro lado da Sun Circular, não havia cá Félix, não havia cá Bernardo Silva, não havia, porque ia ser o porta-estandarte do novo Benfica e nem sei se aquilo era elevado ao Eusébio. A verdade é que o Bruno Fernandes, o Sporting deu paz e calma para ser o jogador que foi. Muita gente duvidava que ele vinha a ser um jogador tão importante como foi, os números superiores ao Frank Lampard. As pessoas hoje em dia já esqueceram quem é o Lampard, e o Pedro lembra-se perfeitamente o que é que o Frank fez no e a Mariana no Chelsea. Vai ser daqui a 15 anos, quando o Chelsea não ganhar nada, vão-se lembrar quem foi o Frank Lampard e aquilo que fez no ataque. E acima de tudo, o Sporting tem uma academia que está outra vez bem liderada pelo professor Tomás Moraes, que veio do Reib e agora está lá à frente, e a dar espaço, tempo e calma, porque eu acredito que estes miúdos do Sporting, com estas doses de confiança, vão dar um futuro bem engraçado a um clube que nos últimos 5 anos ganham mais troféus que o Futebol Clube Porto, que tem um orçamento muito mais baixo. Por isso é engraçado olharmos para as coisas como elas são e perceber que o Sporting, mesmo em crise, andou a ganhar troféus. Por isso não é um clube que não sabe respirar vitórias. Sabe, precisa é que estejam todos no mesmo barco no máximo um ano. Por isso, respondendo à pergunta no início que fizeste ao Ruben Amorim, deu um ano certinho ao Ruben Amorim, começar em setembro, aliás, a começar agora em maio que passou, até o maio da próxima temporada. Deem esse tempo e vamos ver o que acontece. E cá estaremos para ver. Pedro, sei que tens também aqui uma nota final importante. Quer dizer, é importante, depende do ponto de vista. Às vezes eu como ainda se calhar sou dos poucos que costumo ler os relatórios e contas e os documentos do empréstimo obrigacionista, às vezes cento e tal páginas. Não, mas só para dizer que hoje ficou-se a saber que o empréstimo obrigacionista do Benfica foi subscrito, os tais 50 milhões, isto quando ainda recentemente o Sporting fez o deal e teve muita dificuldade em chegar aos 30 milhões que não chegou e ficou-se nos 25,9 milhões, o que mostra que o Benfica não só chegou aos 50 milhões, como teve maior procura do que oferta, e por isso já tive rateio, não foi confirmado. Também só um dado curioso, que foi atingido os 50 milhões, que é quase o dobro do nosso, com menos investidores do que o Sporting, menos 387 investidores, significa que investiram mais, obviamente, e falta perceber se não foram investidores de topo que investiram bastante enfim, que isto levaria-nos a outras questões. Amigos, dos primos. Do Luís Filipe Vieira, isso aí já não é do meu clube, não me diz respeito, fica só esta nota, mas a verdade é que no momento em que nós, por exemplo, tivemos dificuldades e nem estávamos a passar pela pandemia, o Benfica acaba por conseguir o dele. Não estou a dizer que bem ou mal, não estou aqui a elogiar o Luís Filipe Vieira, que estou um pouco marimbando para o Benfica, os problemas são deles, mas não deixa de ser um sinal de força quando comparado com a nossa dificuldade muitas vezes em criar estes, em subscrever estes produtos financeiros. Essa é a minha nota final. Deixo também, compro o resultado do Francisco. Gostava de estar tão otimista como ele está para nós, não para ele, mas eu também percebo, eu não me importo, e ele certamente não se importa de perder, porque ele vai ser campeão mais dia, menos dia, isto já não vai faltar muito, eu acredito sinceramente que é já amanhã, hoje é segunda, exatamente, é já amanhã, e portanto eu fico contente com esse 2-1 e gostava de ver o regresso aos golos do Sporar, que era importante para dar ânimo ao rapaz, e gostava que o outro fosse marcado por aquele que é o jogador, o grandioso Acuña. Ficaria bastante contente e era sempre uma... Mas olha, ficava sempre contente que... com esse gol. Mas já é verdade, o Acuña não pode jogar. O Acuña não joga. Acompanhou o quinto amarelo, pronto. O Acuña não pode marcar. Pois é, não pode ser o Acuña, pronto, então terá de ser um bis do Sporar e pronto, fica assim. Pronto, que seja. Deixamos que assim, seja. E nada, e fica assim, está perfeito. Desde que nem que seja por meio a zero. Tem que ser por meio, qualquer coisa, já ficaríamos contentes. Bem, obrigada a vocês os dois que me acompanharam esta noite de Sporting City Center. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. Um obrigado especial aqui ao Francisco, que nos acompanhou nesta noite de Sporting e de Antevisão de Futebol Clube do Porto. Um obrigado a todos aqueles que nos ouvem todas as semanas, que nos acompanham e que nos dão força. Uma boa noite a todos, uma boa semana e viva o Sporting. Viva o Sporting. Abraço, Francisco. Um abraço para vocês, obrigado. Vamos agitar as cadeiras! Agitem!